Saúl, yo temas. Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM em 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A homeopatia é uma especialidade médica que se baseia na ideia de que substâncias que podem causar doenças ou sintomas em uma pessoa saudável também podem tratar os mesmos sintomas em um indivíduo doente. Tal método tem seu tratamento envolvendo medicações dosadas em pequenas quantidades e por longos períodos, daí a expressão popular, em doses homeopáticas. No Saúde é o Tema de hoje, iremos explorar o universo desse tipo de tratamento, seus usos e recomendações. Eu sou Isabela Cavalcante, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de Saúde é o Tema, sobre homeopatia, vamos conversar com o médico homeopata e membro do Corpo Gestor das Associações Médicas de Homeopatia Brasileira e Pernambucana, Carlos Eduardo. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Olá, Isabel. Olá, pessoal. É muito bom a gente estar aqui para poder falar de saúde e principalmente falar de homeopatia. Muito bom. E convidamos também para esta conversa a farmacêutica homeopata e praticante dos florais de Bach em Pernambuco, Juliana Cazé. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, Isabela e ouvinte da rádio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Muito bom. Então, para começarmos essa conversa, Carlos Eduardo, o que é homeopatia e como ela funciona? Bem, homeopatia, a princípio, é uma especialidade médica que ela faz, tem uma forma de tratar diferente. Por quê? A homeopatia ela parte do princípio que o adoecimento se dá pelo desequilíbrio do organismo. Então, o que é que a gente precisa aí? Reequilibrar esse organismo. Organismo complexo, ou seja, sistemas dos órgãos, né? Do nosso funcionamento, nossa mente, nosso comportamento. A partir daí, a gente, através da consulta, a gente vai descobrir qual o remédio mais indicado. Esses remédios eles vão estimular o organismo, aí ele volta ao equilíbrio e a partir daí se dá a cura. Então, essa é a diferença, assim, dizer, básica da medicina convencional, que todo mundo que é mais conhecida do que a homeopatia. Certo. E, Juliana, como é que funcionam essas medicações? Existe um grande mito, uma grande discriminação por trás das medicações homeopáticas. Como é que elas funcionam no organismo? Olha, o medicamento homeopático, ele funciona como um todo, né? Equilibrando, como o Carlos falou, a energia vital do indivíduo, no processo também que trabalha com o semelhante. O mito existe por conta de que a homeopatia é difícil de achar um medicamento, às vezes, semelhante ao paciente, mas, assim, ela funciona e a gente pode tratar o paciente de forma aguda, isso o Carlos vai conversar um pouco, como forma crônica. Então, de forma aguda, o efeito é bem rápido e aí acho que cai um pouco esse tabu dizer que a homeopatia não funciona. E o que seria essa lei do semelhante, esse princípio do semelhante? Então, diferente, não sei se acho que é melhor o Carlos responder, que acho que mais é na área da medicina, isso. Fala um pouco aí, Carlos, dos princípios da homeopatia. A gente vê assim, a alopatia, que é essa medicina que a gente conhece mais, então a gente, por exemplo, se uma pessoa está com febre, você vai dar o quê? Um antitérmico, é um remédio que baixa a febre, ele bloqueia aquele sistema para que a febre baixar. Na homeopatia acontece o contrário. Se a pessoa está com febre, a gente vai dar um estímulo ao organismo para que aquele processo se resolva mais facilmente. Então, isso é uma teoria, isso é uma filosofia antiga, desde a Grécia, certo? Onde as duas conviviam iguais. Só que, com o tempo, a evolução da indústria farmacêutica se deu muito grande, e também a entrada do capitalismo, né, com o querendo dinheiro, querendo vender remédio, fez com que esse desenvolvimento dessa segunda medicina fosse bem maior. Essa lógica também não é muito diferente do que a gente já conhece. Por exemplo, quando as pessoas tomam uma vitamina, essa vitamina, para uma doença, por exemplo, vitamina C para a gripe, que é muito conhecida, ela não bloqueia a gripe, ela faz o quê? Ela estimula o organismo a produzir os anticorpos e a se curar. Então, essa é a mesma lógica que a homeopatia usa, só que ela é bem mais ampla do que somente no organismo, naquele setor. Ela vai para o organismo como um todo. Certo. E a doutora Juliana falou sobre algo como energia vital. O que seria essa energia vital? Muitas vezes, né, a homeopatia é confundida com algo sobre o poder, com o poder do pensamento, algo místico. Qual a relação da homeopatia com isso? A relação da homeopatia com isso pode ser também complementada com o doutor Carlos falou. Quando eu dou um remédio homeopático, como ele citou para febre, por exemplo, eu dou um remédio que provoca a febre no organismo. Só que eu dou em forma diluída e dinamizada. Então, essa diluição, essa dinamização faz com que teu organismo gere uma doença artificial no teu organismo e teu organismo combata com tua energia vital. Então, o medicamento homeopático vai gerar uma doença artificial em doses diluídas, né, e agitadas, e teu corpo, tua energia vital vai reagir para curar essa doença provocada pelo medicamento homeopático. Então, você se reequilibra para poder curar essa doença que o medicamento provocou. A tua energia vital, ela reage. Essa energia, só complementando para esclarecer melhor, é o seguinte: a diferença de um ser vivo, um ser morto, é justamente essa energia. As células vão ser todas ali. Mas por que não está funcionando? Tem alguma coisa ali dentro que faz com que todo esse mecanismo funcione. Isso é o que a gente denomina energia vital. Certo. E, doutor Carlos, como é que funciona uma consulta assim com o homeopata? Ela é uma consulta mais longa, ela é mais complexa do que a alopatia. Por quê? Porque a gente precisa saber o que você está sentindo para, a partir daí, definir o diagnosticar a doença, né? Saber que órgãos estão afetados. Mas também precisa saber como você sente aquilo dali e como você é. Por quê? Como eu disse, a homeopatia ela vai tratar de todo o sistema do indivíduo, certo? Então, é mente, comportamento, organismo. Então, a gente precisa conhecer tudo isso para, a partir daí, dar o estímulo correto para que aquele organismo volte ao normal. Eu vou dar um exemplo. Se duas pessoas com asma chegam para uma consulta homeopática, se fosse uma consulta alopática, elas com certeza tomariam o mesmo remédio, já que a gente tem a mesma doença, então o remédio indicado seria o mesmo. No caso da homeopatia, não. Por quê? Uma pessoa com asma, que tem uma asma que acontece mais à noite, é uma pessoa mais calorenta, é uma pessoa que bebe mais água, é uma pessoa mais agitada, ela vai ter um tipo de medicamento. Se essa pessoa que vem para a gente tem uma crise mais pela manhã, ela é uma pessoa mais friorenta, é uma pessoa mais calma, mais do seu comportamento, ela vai ter outro tipo de remédio. Por quê? Na homeopatia, a gente tem essa gama de remédios específicos, vamos dizer, para asma, e além disso, os remédios vão variar de acordo com o que o resto do organismo responde para as coisas que acontecem na vida, sua própria maneira de ser. Então, tudo isso influencia. Por isso que a consulta homeopática, geralmente, ela é mais longa. Ah, certo. No caso, doutora Juliana, os medicamentos homeopáticos, eles são feitos com quais substâncias? A gente usa o reino vegetal, né, plantas, reino mineral, né, e o reino animal para fazer o medicamento homeopático. Posso dar um exemplo do reino vegetal, a beladona, que é um remédio que a gente usa também para febre. No reino mineral, o auro metálico, que é um medicamento também bastante usado para depressão. Acho que o doutor Carlos sabe disso melhor que eu e pode falar. O auro metálico, a beladona e a alaqueses, que é no reino, no caso, desculpa, o mineral, voltando, o mineral, o auro metálico, o vegetal, a beladona e o animal, a alaqueses, que é um veneno de cobra, que é uma cobra surucucu, que é usado em formas diluídas, é um medicamento também que é usado em várias coisas. Também numa consulta homeopática, que o médico vai identificar esse medicamento da melhor forma e indicar o paciente, que é um medicamento que acho que o Carlos pode falar um pouco, que também a homeopatia também trabalha no semelhante, né? Que reequilibra o organismo e, como o Carlos falou, duas pessoas não podem ter o mesmo remédio, como ele falou da asma. Por quê? Apesar de ter a mesma doença, são pessoas diferentes. Então, a gente não trata só o aspecto físico da doença, a gente considera que aquelas pessoas são diferentes e no processo de adoecimento elas adoeceram por questões também emocionais e aí elas precisam ter medicamentos diferentes. Então cada pessoa é única na homeopatia e aí difere esse medicamento, né? Então uma pessoa vai tomar um tipo de medicamento e a outra pessoa vai tomar outro tipo de medicamento. É, Certo. complementando só um pouquinho de Juliana, é assim, ela quando falou dos reinos, para lembrar também, aí é que uma das diferenças da homeopatia com a fitoterapia, que se confunde muito. Dizem que a homeopatia, por ser natural, é o chazinho. Não, o chazinho é a fitoterapia. A homeopatia, como eu disse, são remédios ultradiluídos. Elas são pegam a substância, mas a metodologia da fabricação do remédio, também como o uso deles, são totalmente diferentes da fitoterapia. Certo. E como é que se fazem essas experimentações com, por exemplo, como é que eu sei que determinada substância provoca essas reações nos seres humanos, assim? Como é que se fazem essas experimentações? Porque é diferente da alopatia, né? Da ciência convencional. Carlos, quer Bem, olha, responder? posso responder. A homeopatia tem mais de 200 anos. E desde a sua criação, foi por um médico alemão, ele já identificou, certo? Ele já vamos dizer, escreveu no manual da homeopatia tudo, inclusive as pesquisas e como fazer uma pesquisa, como fazer isso que você comentou, a experimentação, que é uma pesquisa especial. Então, é todo regrado. Então, seria o quê? Primeira coisa, indivíduos sãos, que a gente diz, sadios. Por quê? A gente precisa de um organismo sadio para que aquele efeito que a substância der no organismo seja decorrente somente do organismo, né? Da substância no organismo, e não interferência de algum tipo de doença. Então, a partir daí, tem toda uma técnica, você tem a potência certa do medicamento, e a partir daí, a verificação, e nisso ele vai agrupar todas as suas pesquisas, certo? A todos os indivíduos que participaram dela, né? E a partir daí fazer uma espécie de relatório, e nisso sairia o relatório final de que aquele medicamento, e nas pessoas sadias, ele causa isso e aquilo. Ou seja, ele já é usado ultradiluído para fazer a experimentação. Então, quando uma pessoa tiver esse tipo de doença, esse tipo de desequilíbrio, aquela substância é aquela ideal para reequilibrar o organismo. Ah, e existe alguma contraindicação para os. Se quiser complementar também a fala de Carlos Eduardo, Liliana, fica à vontade. Eu pensei assim, complementar no sentido que a gente considera homeopatia quando a gente baseia em quatro pilares, né? Experimentação em indivíduos sãos, que se chama patogenesia, ou seja, Hahnemann, esse criador do método, ele experimentou cada medicamento nos indivíduos e escreveu isso, que está na matéria médica, que os médicos usam para clinicar. Você tem que achar, isso é uma experimentação não sã, né? Medicamentos diluídos, dinamizados também. E a lei do semelhante, né? Você tratar pelo semelhante e não o contrário. Esses são os quatro pilares que a gente considera na homeopatia. Certo, e existe. Lembrando, estou complementando, que nós somos ciência e, como tal, continuamos evoluindo. Então, os remédios que Hahnemann descobriu na época, como o Jean disse, a partir daí foram extrapolados, estudados outros remédios, a gente hoje tem muito mais remédio e continua se estudando, né? Não se para. E ainda tem muita experimentação. Existe um grupo de estudo no Rio Grande do Sul que faz experimentação em novos medicamentos. E tem todo um protocolo para isso, né? Selecionar grupos, de as pessoas escreverem que tomaram o medicamento, que sentiram, para compor a matéria médica. Existe alguma contraindicação para os remédios homeopáticos? Olha, o remédio homeopático tem que ser tomado de acordo com a individualidade do ser humano, né? Não deve ser tomado sem acompanhamento de um profissional da saúde, um prescritor, que é o médico. Então, depois eu posso até disponibilizar no site da rádio um artigo científico de Israel, que 11 bebês foram levados à UTI porque tomaram um remédio homeopático em doses excessivas. E aí, né, essas crianças foram para a UTI. Então, existe esse mito de que aquilo que é homeopático é natural, não faz mal. O remédio homeopático precisa sim ser bem prescrito por um prescritor capacitado para isso, um profissional da saúde, porque ele pode sim, se tomado erradamente, provocar sintomas do semelhante, né, da medicação semelhante no indivíduo. Então, apesar de ser diluído, se dependendo do organismo, se for um organismo muito puro, sim, ele pode causar efeitos. Ah, já que você falou de bebê, existe algum tipo de pré-requisito ou contraindicação para determinadas idades, ou qualquer idade? Com qualquer idade você pode ter um tratamento homeopático? A homeopatia, ela é usada de 0 anos de idade, de um bebê até 90, 100 anos. Ela não tem contraindicação. Ela pode ser utilizada por qualquer tipo de pessoa. É só preciso passar para um profissional de saúde, um prescritor homeopata, para tentar identificar que medicamento aquela pessoa precisa tomar, né? O que o prescritor, o profissional da homeopatia, precisa escutar aquela pessoa, o que faz essa pessoa ter desequilíbrio para poder tomar o um medicamento homeopata. Então, essa escuta é fundamental. Tá. E do Carlos Eduardo, a homeopatia Ela é considerada uma área da ciência, ela é uma especialidade médica. Como é que se forma um médico homeopata? Ela é especialidade médica, que além de ser especialidade médica, ela também é especialidade de outras profissões, como a farmacêutica, que, né, que Juliana é, ela é na odontologia e na veterinária. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de primeira ciência básica, vamos dizer. Então, a gente precisa ser formado no, na sua ciência, na sua seu área de conhecimento básico, no caso, falar da medicina. A gente precisa dos 6 anos para conhecer o quê? Todo o organismo, todos os sistemas, né? Todas as doenças, como as doenças evoluem, o que as doenças trazem para o indivíduo, o que elas alteram no funcionamento. E a partir daí, a gente tem mais 2 anos de estudo e especialidade para poder trabalhar a homeopatia na medicina, certo? Na farmácia também a gente vai ter o curso básico de farmácia, e a partir daí você tem a especialidade para poder preparar o medicamento dentro das regras da homeopatia. Na odontologia e na veterinária, a mesma coisa. Então, cada um na sua área de atuação, eles precisam, além da sua formação básica, como eu disse, a sua especialidade, e a partir daí podem trabalhar em cima daquilo dali. Completando, recentemente o Conselho Federal de Nutrição também autorizou os profissionais de nutrição também trabalharem com homeopatia, mas também, como o Carlos falou, precisa dessa especialização após a formação. E assim, é como, Juliano, complementando a nutrição, dentro da área da nutrição. Porque, como a gente sabe, a homeopatia, como a gente comentei, é um estímulo do organismo que vai fazer o organismo funcionar melhor aquilo que está com algum problema. Então, toda a área de nutrição que precisa de um estímulo, uma coisa diferente, o nutricionista, ele pode utilizar. Tá, a homeopatia, ela é usada para curar toda e qualquer tipo de doença? Sim. Ela, muitas vezes, ela consegue. Homeopatia, vamos dizer, ela vai trabalhar junto da medicina convencional, certo? Então, muitas vezes ela resolve o problema sozinha, com outras vezes ela vai ajudar no tratamento. A gente sabe que a evolução das medicações hoje é enorme, né? A gente tem uma evolução da medicina, a tecnologia é excelente. Então, a gente não, não, a gente não é contra, a gente não trabalha com discrepância, a gente trabalha na união. Então, muita coisa a gente trabalha, às vezes só a homeopatia vai resolver. Às vezes a homeopatia vai dar o primeiro passo para complementar a alopatia. A homeopatia vem complementar o tratamento alopático e às vezes vem trabalhar junto, fazendo com que a evolução da alopatia seja muito mais rápido naquele problema. E lembrando que a homeopatia, complementando a pergunta anterior que eu completei, ela é considerada aqui, ela desde 1980, ela é uma especialidade médica. Então ela é uma das 20, são 54 especialidades. Então, assim como a cardiologia, como a oftalmologia, ela, na parte da medicina, assim como nas outras quatro profissões que eu comentei, ela é considerada uma especialidade médica, uma especialidade. Certo, tem alguma coisa a ver com entre a homeopatia e a autocura? Olha, a homeopatia, na verdade, ela faz isso. Ela respeita, por que a gente diz que ela é menos agressiva? Que ela é mais natural, porque ela respeita o organismo, certo? Ela não vai contra aquilo que o organismo está respondendo. Então, ela faz parte, ela, vamos dizer, ela estimularia a autocura. Algumas doenças, principalmente as agudas, né, são doenças que têm tempo determinado, o organismo mesmo, ele utiliza o seu mecanismo de ação para se curar. Porque o objetivo do organismo é o quê? É salvar, é viver, né? Então, tudo que ele faz, na verdade, são lançar a mão de alguns artifícios para manter a vida. E a homeopatia, o quê? Ele estimula isso daí, ele ajuda o organismo nisso daí. E como é que a gente sabe, assim, quando devemos procurar um profissional homeopata? O homeopata, ele é o clínico geral. Então, você deve procurar ou quando você está com algum problema de saúde, ou até mesmo uma forma preventiva, né? Aqueles nossos exames preventivos também pode ser procurado um homeopata. Para o quê? Que aquela saúde se mantenha, ou até aquele desequilíbrio inicial, que ainda não está se transformando em sintomas, ele não venha se transformar em sintomas em doença. Então, agora, o que a gente vê na prática é o seguinte: quando é que se procura a homeopatia? Como ela não é muito divulgada, então, as pessoas geralmente procuram quando a alopatia, vamos dizer, já fez de tudo e não conseguiu resolver o problema. E quando é que a gente encontra muito isso? Nas doenças crônicas, principalmente as alergias, enxaquecas, né? Hoje em dia a gente vê muito com ansiedade, onde a alopatia, ela consegue o quê? Ela consegue barrar, bloquear os casos agudos, as crises. Mas a pessoa continua tendo isso de repetição. A homeopatia, como ela vai a fundo, ela vai na raiz do problema, ela vai equilibrar naquilo que estava desequilibrado, essas doenças elas não se repetem mais. Então, aí a gente vê a maior procura hoje em dia da homeopatia para esse tipo de público, esse tipo de pacientes. Certo. E Juliana, como é que primeiro a gente deve procurar um médico homeopata ou uma farmacêutica homeopata? Qual profissional que a gente tem que procurar primeiro? É, primeiro o médico homeopata, né? O médico homeopata, ele vai escutar a sua queixa, ele vai te escutar como um todo, né? Ele, nos aspectos físicos e emocionais, como o Carlos falou, vai fazer uma anamnese em você dentro da consulta médica. E aí ele vai prescrever um medicamento, e aí esse medicamento vai ser, você vai pegar essa receita médica e vai encaminhar para a farmácia. Aí chega lá na farmácia especializada em homeopatia, você vai colocar esse medicamento, né, ser produzido através do farmacêutico homeopata. É, assim, Primeiramente, sempre o médico. o farmacêutico é assim, faz parte da nossa equipe, né? Nossa multidisciplinar de saúde, cada vez está se usando mais, né? Então, é o parceiro, onde, assim, como jornalista, a gente identifica o problema, passa a medicação. E o farmacêutico vai manipular com toda a sua técnica. A gente precisa de o quê também? Um farmacêutico de confiança, que tem remédio, porque se o remédio não funcionar, aquele tratamento não vai dar certo, né? E, assim, essa parceria de que farmacêutico, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o médico tem alguma dúvida, entre em contato com o farmacêutico. Às vezes a potência, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, que seria, vamos dizer, equivalente a miligrama do remédio convencional. Não teria aquela potência, então o farmacêutico comenta com o médico para ver qual a troca de potência mais ideal, mais indicada para aquele caso. Então, essa conversa é muito útil, muito importante para que esse tratamento tenha sucesso. Afinal de contas, gente, o objetivo da gente, né, de saúde do grupo é o quê? É que o indivíduo se cure. E isso a gente precisa dessa parceria. Certo. É, a farmácia homeopática é a mesma coisa que a farmácia de manipulação? É um ramo da farmácia de manipulação. É farmácia de manipulação homeopática. É, você tem a manipulação alopática, que são os medicamentos alopáticos, né, que também vendem em drogaria, e tem a farmácia de manipulação homeopática. Então, é uma farmácia específica para fazer medicamento homeopático que tem um farmacêutico especialista em homeopatia. Certo. É, e o farmacêutico, assim, completa um pouquinho, Juliana, e assim, que o laboratório é diferente, as técnicas são diferentes, né? Sim, tem todo, assim, o farmacêutico homeopata, como eu, fiz uma especialização em homeopatia, tem uma técnica completamente diferente de fazer um medicamento homeopático, né? Então, por isso que é importante procurar uma farmácia especialista em homeopatia, que faça, assim, se de preferência só homeopatia, porque tem toda uma técnica, as matrizes, tem todo um preparo diferente da farmácia manipulação alopática. E a restrição quanto ao armazenamento do medicamento, por exemplo? Olha, a gente pede que o medicamento fique longe de cheiros, né? Porque ele interfere, o cheiro interfere. A gente pede também ao paciente que o medicamento fique longe de radiação, então não deixar o medicamento perto de celular, perto de computador, né? Longe de umidade, não colocar o metacarbonato, por exemplo, no banheiro, porque tem muita umidade. E quando, por exemplo, for passar em aeroportos, utilizar um medicamento, evitar o raio-x, né? E farmácias de manipulações exclusivamente homeopáticas, elas dão essa. Se o remédio está lacrado, ela dá essa informação no aeroporto para o medicamento não passar em raio-x, porque ele também perde um pouco sua efetividade. Só complementando também, assim, as pessoas, como a gente geralmente chama atenção na farmácia e no consultório sobre os cuidados com o remédio, as pessoas às vezes acham que é o remédio homeopático só. Mas não, o alopato também tem alguns cuidados que as pessoas às vezes não tomam, né? Tipo radiação de sol, né? Lugares com umidade. Então, tanto um como o outro deve usar. Aí a pessoa fala, a homeopatia tem mais detalhes do remédio. Não, é porque a gente alerta para o geral. E que geralmente não é alertado no, no, nos remédios alopáticos. A gente dá mais cuidado, né? Na verdade, é isso. A homeopatia, ela pode ser usada, os remédios homeopáticos, né? De forma preventiva, para prevenir determinados tipos de distúrbio ou alguma coisa assim. Geralmente, quando assim, a gente, o organismo ele mesmo se cura, como você diz, ele tenta a cura. Então, se você, o estímulo é para voltar ao equilíbrio. Se você começa a dar um remédio num indivíduo equilibrado, num organismo equilibrado, tem o risco dele adoecimento. Mas em casos, tipo, você vai ter agora um surto de assim, geralmente a gente sabe que no inverno tem um surto de gripe, né? Então você pode sim dar um estímulo já ao organismo para ele manter um equilíbrio mais forte naquela área, né? no, na gripe, para que na hora que tiver em contato com os vírus, o indivíduo não adoeça. Então, já é nesse sentido que a gente usa a homeopatia como a preventiva. E existe algum tipo de contraindicativo da homeopatia para algumas outras tipos de substância? Por exemplo, remédio de uso contínuo. Ah, existem vários, né? Mas eu vou dar o exemplo de um que quase todo mundo usa, que é o anticoncepcional. Existe algum tipo de interferência no tratamento desses dois, promovidos por esses dois medicamentos? Geralmente não. Hoje em dia a gente vê que alguns pouquíssimos medicamentos na alopatia interferem no tratamento homeopático. Agora a gente só tem que ter cuidado que alguns remédios eles assim, estimulam, como eu disse, a patogenesia vai descobrir, né? E que aquele remédio, que área específica ele atua mais. Então algum remédio pode estimular alguma coisa dessa área de fertilidade. Então isso precisa ser observado. Mas isso também a gente vê na alopatia, que alguns remédios também elas cortam o efeito anticoncepcional. Então, isso é tudo muito relativo do caso a caso que a gente tem que ver isso. Agora, Certo. na maioria dos casos, não. Não tem essa interferência. Ah, completando a questão também do medicamento, a gente pede também que tome o medicamento ou 30 minutos antes de escovar os dentes, porque a cânfora da boca, como eu te falei do cheiro, ela também minimiza o efeito do medicamento, então a gente pede que o paciente tome o medicamento ou antes de escovar os dentes ou após algumas horas que escovar o dente. E às vezes, quando é dose única, a gente pede para ele tomar em jejum também, para não ter esse processo da quebra da cânfora. Eu explico assim aos pacientes. Alguns remédios interferem com algumas substâncias. Como é difícil dizer a lista de remédios que interfere, que lista de substâncias, é melhor você fazer uma regra geral para todos. Então, essa regra que Juliana comentou agora. Bom. E Juliana, você também é praticante dos florais de Bach, não é? Sim. É muito comum a gente entrar em lojas de produtos naturais ou até farmácias naturais e ver aquelas caixas com os florais lá dispostos à venda. Qual a diferença dos florais de Bach para o medicamento homeopático? Olha, os florais, eles só trabalham o lado emocional, tá? Ele não trabalha o lado físico. Então, essa é a principal diferença, né? Os florais não atuam nada no físico, é só questão do emocional. E a produção deles? Eles são feitos pelos mesmos tipos de substâncias? O floral, ele não tem o processo de dinamização, ele tem o processo de diluição. E o floral são feitos por flores exclusivamente, né? Os de Bach são flores inglesas, flores da Inglaterra. Então, também não tem essa questão de usar outros reinos como você tem na homeopatia, que você tem o reino mineral e o reino animal. O floral são as flores, só o reino vegetal. Até dentro do reino vegetal, né, Juliana, essas plantas que são usadas na homeopatia, algumas usam flores, outras usam raízes, outras usam a planta inteira. Então também tem essa variação, como Juliana comentou, o floral é, como já viu o nome, né, só flor. E não são flores tóxicas também, né? São só flores e que a gente usa algumas coisas tóxicas na homeopatia, né? O princípio da homeopatia também é a toxicidade. E não, nos florais não são flores tóxicas. A homeopatia geralmente é vista como uma terapia além da terapia convencional, às vezes até uma terapia paliativa. E existe algum tipo de relação entre o tratamento homeopático para as doenças comportamentais, como depressão, ansiedade? Porque às vezes se vê que é muito procurado para esses tipos de distúrbios, de sintomas. A gente vê, é isso que eu disse, a gente está sendo muito procurado para isso. Inclusive, a homeopatia, como eu disse, como ela vai além do problema, né? Ela vem, quando você faz a consulta, a gente vai ver até essa questão da ansiedade, ver que tipo de ansiedade, como é o seu comportamento de ansiedade. E a partir dele equilibra e você fica mais tranquilo. Inclusive, isso é um dos termômetros que nós usamos, os médicos, né, de verificação de como o paciente está na segunda consulta, como é que está a evolução do seu tratamento. A gente nota, ele chega para a gente se o comportamento dele mudou. Por quê? Ele voltou ao equilíbrio. E a homeopatia, já desde os anos, né, 200 anos atrás, ela já veia que a parte mental é muito importante. Ela interfere totalmente na parte física. Hoje a gente está vendo o retorno disso, certo? Onde a psiquiatria está batalhando muito para voltar a trabalhar integralmente dentro dos hospitais, para manter a saúde, porque a gente vê as pessoas melhorando fisicamente, remédios outros fazendo que o órgão volte a funcionar, mas a pessoa não continua mal, não continua como deveria estar, porque está faltando esse equilíbrio mental. Isso a homeopatia já via e já vem acompanhando isso. Inclusive, a gente está fazendo hoje, uma pesquisa, onde está envolvendo pessoas que sofrem depressão e pessoas de ansiedade, para tanto que tomavam remédio, tomam remédio ou não estão tomando remédio, para a gente fazer um tratamento com homeopatia e, a partir daí, a gente está medindo essa evolução das pessoas através de questionários. Juliana, os florais de Bach, eles são encontrados prontos. Existe a mesma efetividade deles e dos remédios homeopáticos? Não necessariamente, porque eu vou primeiro fazer a comparação dos florais prontos com o floral prescrito para você, e depois eu falo um pouco da homeopatia. Esses florais prontos que você encontra em farmácia, em farmácias no geral, e muitas vezes em drogaria, ele fala assim, florais para ansiedade, por exemplo. Mas assim, nem sempre a gente, na consulta de um terapeuta floral, ele vai tentar identificar o que é que gerou ansiedade em você. Então, nem sempre a composição das flores que está ali naquele rótulo é o que você precisa. Nos florais, aquilo não vai te fazer mal, mas assim, pode ser que não seja efetiva, porque necessariamente as flores que estão naquele rótulo são as flores que você precisa, é o que te gerou ansiedade. Então, é muito importante um terapeuta floral escutar esse paciente, essa pessoa, para identificar o que gera ansiedade ou o que gera insônia naquela pessoa, para ser prescrito o floral correto, porque são 38 flores e cada flor indica uma emoção diferente. Aí, com relação à homeopatia, eu acho que, assim, acredito que seja da mesma forma, assim, não é possível levar em consideração, porque a homeopatia vai lá outros aspectos também, além do emocional, o médico homeopata vai te olhar como um todo, teus aspectos físicos, vai olhar teus exames, então, assim, o floral é uma terapia complementar, e, assim, não substitui a homeopatia, e pode ser usada junto, mas na questão da homeopatia é necessário passar para um prescritor legalmente formado, que é o médico. A questão da efetividade de provas científicas, a gente tem uma dificuldade na homeopatia, né? Primeiro é o seguinte, a gente não tem homeopatia nas universidades, certo? A gente não tem grandes laboratórios de homeopatia. Esses são os dois produtores de pesquisa. Segundo, a gente está acostumado à medicina físico-química, né? Aquela que trabalha com a química, com a parte física mecânica. A homeopatia trabalha com a física energética, ela dá estímulos. Então, hoje em dia, os instrumentos que a gente tem são instrumentos que medem as ações físico-químicas. A gente tem muito pouco instrumento que mede na energética, mede no global de análise geral do indivíduo. Então, isso é que a gente tem nossa dificuldade. Eu dou um exemplo assim, prático de que assim, o termômetro, né, aquele instrumento que todo mundo conhece, que é para medir a febre. Excelente instrumento, não é isso? Para medir febre. Agora, para medir pressão arterial, ele serve? Não. E por isso ele é um mau instrumento? Não. Ele está sendo medido errado. Ele está sendo utilizado errado. Então, o que a gente precisa é o quê? É uma conduta, é um protocolo científico diferente daquele conhecido. Isso a gente tem poucos protocolos da homeopatia para verificar a efetividade do tratamento. O que a gente verifica na prática. A gente está com consultório, sempre chegando gente, e as pessoas indicando parentes, amigos, mandam voltar. Então, se não fosse efetivo esse tratamento, com certeza ele não indica, né? Trazer a família toda, indicar a família toda, indicar os amigos. Então, a gente vê isso na prática. Agora, o que está precisando são grandes pesquisas, que a gente sabe que são caras. Então, também, quem banca isso daí? Então, a gente não tem isso. Então, por isso que a gente tem, vamos dizer, alguns trabalhos mais antigos que não falam mal da homeopatia, dizendo que não tem efetividade. E que, na verdade, o método foi utilizado porque foi errado. Certo. Chegou uma pergunta do nosso ouvinte, Laércio Queiroz. Ele diz o seguinte, bom dia a todo mundo. Um paciente diagnosticado com câncer e que já tenha iniciado o tratamento de quimioterapia, por exemplo, poderá optar por substituir o tratamento químico pelo homeopático? Nunca. Nós não somos uma medicina que vai de contra a alopatia. Então, a gente veio trabalhar junto. Então, a gente sabe que o câncer é uma doença complicada. Né? Alguns têm tratamento, outros não têm. Muitos ajudam. Né? Então, o que acontece? A gente vai estar junto, certo? Quem tem um tratamento, a gente pode chegar junto. A gente vai melhorar esse tratamento. E, principalmente, quem faz tratamento de câncer, a maioria tem muitos efeitos colaterais. E, sim, aí a gente tem muitos remédios que minimizam esses efeitos. E que trazem menos danos do que os remédios alopáticos quando vão minimizar. Porque geralmente eles melhoram uma coisa e pioram outra. A homeopatia, geralmente, como ela vem nesse estímulo do organismo, ela geralmente esse efeito colateral dela é mínimo. Mas a gente tem de obedecer à ciência atual, que já tem muita coisa evoluído para o tratamento do câncer. E você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie a sua pergunta para nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre homeopatia. Recebemos o médico homeopata e membro do corpo gestor das associações de homeopatia brasileira e pernambucana, Carlos Eduardo, e também a farmacêutica homeopata e praticante dos florais de Bach em Pernambuco, Juliana Cazé. Bom, existe alguma recomendação para homeopatia ela curar algum tipo de vício, como álcool ou drogas? Isso faz parte também do estudo, como eu disse. Ela, se você vai, como vou voltar, né? São vários remédios e dependendo do indivíduo e como ele reage àquilo dali, que tipo de vício ele tem e como é o seu perfil, a partir daí você vai tendo fazendo o estímulo e a partir daí o indivíduo vai voltando à normalidade. Lembrando que como o paciente chega para a gente, certo? Não só com vícios, qualquer outra coisa, mais desequilibrado, ele está mais fraco. Na hora que ele vai reequilibrando, ele vai mudando a atitude dele. Lembrar também, assim, nós somos na área de saúde. Então, principal a fator de adoecimento e de cura, certo? Consequente, a inversa seria, né? Seria o quê? Mudança de comportamento. Então, não existe na homeopatia também aquela pílula mágica que todo mundo quer. Então, a gente tem uma saúde boa, a gente tem um estilo de vida bom, hábitos de vida bons, né? De alimentação, de sono, de trabalho. Então, tudo isso equilibrado, para a partir daí a gente conseguir efetivamente uma cura. Então, o que acontece com a homeopatia? A gente vê muito. Na hora que ele começa a tomar um remédio, que ele começa a se equilibrar, ele começa a ter força e vontade para mudar o estilo de vida dele. Para fazer aquilo que ele estava muito tempo adiando, para voltar a fazer atividade física. Então, isso é muito comum a gente ver nos nossos pacientes. E o tratamento homeopático, ele tem um período determinado? Ou para cada paciente, o tratamento, ele tem um determinado tempo? É outra dificuldade da homeopatia. Do mesmo jeito que a gente tem poucos protocolos, porque o protocolo vai variar de muita coisa cada indivíduo, também isso é a cura. Então, a regra, quando a doença, como a Juliana já comentou, aguda, aquela doença que chegou mais rápida, que desequilibrou mais rapidamente, rapidamente a homeopatia atua. Então, com uma dose do remédio, você já reequilibra. Uma, duas doses, os sintomas já desaparecem. Na crônica, acontece o quê? Esse organismo já vem desequilibrado já faz um tempo. Então, o organismo, a homeopatia, vai, através do estímulo, voltar ao seu equilíbrio. Se está mais tempo desequilibrado, está mais longe do seu ponto zero, seu ponto de equilíbrio. Então, isso vai demorar mais. Mas, mesmo assim, a gente tem muitos casos de que, com uma dose só, o indivíduo volta ao equilíbrio e não acontece mais o adoecimento. Eu tenho até um caso que foi muito interessante de uma paciente que tinha enxaqueca. Ela tinha 50 anos, tinha enxaqueca desde os 12, e ultimamente tinha crise em cima de crise, não estava resolvendo, já foi para clínico, neurologista, não conseguia melhor diminuir a crise. Nesses casos, ela chegou a diminuir, não conseguia parar. Foi para mim, eu fiz o tratamento, eu fiz a consulta, passei o remédio, pedi para voltar. Ela não retornou para mim. Então, tudo bem, né? 3 meses depois, chegou outra paciente com a mesma história. Consulta, por causa da enxaqueca, que há muito tempo, fiz a consulta. Quando acabou a consulta, ela disse a mim: sabe quem recomendou o senhor? Não. Aí ele disse, Fulaninha, que tinha sido essa paciente, que ela disse que é o único tratamento que cura a enxaqueca é a homeopatia. Quer dizer, ela tomou uma dose única e ela se curou de uma doença crônica que vinha mais de 30 anos com ela. Eu posso completar um pouco o que Carlos falou, porque também, além de ser uma profissional da área de homeopatia, eu também sou uma usuária, né? Foi por isso que eu fui estudar homeopatia. Eu tenho dois filhos e eu tenho uma filha de 7 anos que nunca tomou um medicamento alopático. Sempre eu tenho uma pediatra que me acompanha, uma pediatra homeopata, então sempre quando ela teve desequilíbrio, ela adoeceu, tomou homeopatia e sempre funcionou. Então, assim, eu tenho um organismo que funciona com homeopatia há 7 anos, né? Então, é para você ver como realmente funciona. Interessante. E existe, por exemplo, o risco de recorrência de doença? Eu tenho uma determinada cura agora, depois de um tempo, essa doença pode retornar? Com certeza. Porque a doença vem decorrendo do desequilíbrio. Então, com os estímulos que você vem, se você desequilibrar de novo, existe uma tendência de você adoecer de novo, podendo ser essa doença ou outra. Aí cabe o quê? Voltando ao médico, vai ter de novo um estímulo, volta ao equilíbrio e aquilo se processa. Mas não é uma coisa para sempre por isso, porque você é a vida toda da gente e a gente vai tendo lutas, não é isso? E essas lutas vão levar a gente ao desequilíbrio. Então, às vezes, o organismo sozinho consegue, como às vezes precisa de um estímulo. E o melhor estímulo seria a homeopatia. que tanto que, como ele pode ser usado de criança de 0 ano, como o Juliano disse, a 100 anos. É o que a gente vê em muitos consultórios. A gente vê o quê? Muito procura pela pediatria, porque as mães são preocupadas e não querem dar muito estímulos, muitas drogas aos seus pacientes, aos seus filhos, né? Devido ao efeito colateral. E os idosos também, porque polifarmácias, muito medicamentos, também é um organismo mais fraco, reagem muito mal aos efeitos colaterais. E na homeopatia, a gente vai ter um cuidado com eles, passando remédio e fazendo aquele controle para que aquilo volte ao equilíbrio dentro daquela possibilidade das limitações de um organismo que é mais desgastado. Aproveitando que a gente está falando sobre crianças, então, assim, a gente não tem muito remédio com efeitos colaterais, a homeopatia, ela funciona para TPM? Muito. Inclusive, é uma das grandes chamadas assim que as pessoas chegam muito para as mulheres, né, com essa queixa de TPM. Então, justamente, o organismo, como dizendo, é um jeito, não é um jeito bom, vamos dizer. A TPM, na verdade, é o organismo, ele altera, né, porque a gente sabe que é o ciclo menstrual da mulher. Ela altera tudo, né? E ele, assim, o organismo, ele responde mal àquilo dali, aquela alteração. Então, o que acontece? Quando a gente vai estimular aquilo dali, o organismo, através dos remédios homeopáticos, dentro daqueles pontos, ele vai reequilibrando, fazendo com que o organismo trate aquilo, vamos dizer, mais naturalmente e não venha aqueles efeitos maléficos que incomodam tanto as pessoas. Isso a gente tem uma resposta pronto, rápida, de TPM. Apesar da pessoa ter 20 anos de TPM, quando começa o tratamento, na segunda menstruação, você já vem diferente, já vem muito melhor. Muito bom saber. E enquanto ao emagrecimento, né, que é o vilão aí da vida das mulheres, a homeopatia ajuda a emagrecer? É uma pergunta que a gente ouve muito. É assim, a homeopatia tem as gotinhas para emagrecer? Não. Por quê? O emagrecimento é o quê? A obesidade é o quê? É você estar comendo diferente do que o seu organismo precisa. Então, é preciso mudar estilo de vida. O que é que a homeopatia ajuda? Você vai lhe dar uma tranquilidade, vai lhe dar uma força, porque você vai reequilibrar. E, a partir daí, você vai ter mais força para você mudar seus hábitos, que é uma coisa muito difícil mudar, a gente sabe. E hoje em dia, com essa vida que a gente tem corrida, com tantas coisas ofertadas por aí, né? Com essas guloseimas, né? Então é difícil a gente ter aquela vida mais saudável. Mas a homeopatia ajuda nesse sentido. Ela estimula um pouco o metabolismo do organismo e muito ela estimula essa força de vontade. Você consegue ter uma força de vontade de conseguir fazer essa redução, essa reabilitação. Que eu não digo que é dieta, eu digo que é reeducação alimentar, não é? E a partir daí você vai ter a sua vida melhor. Bom, Juliana, continuando sobre as mulheres. A homeopatia, ela pode ser, os remédios homeopáticos, eles também podem ser usados durante a gravidez e a amamentação? Sim, podem ser sim usados. Carlos, quer completar alguma coisa? É porque, como eu disse, como ele vai um estímulo no organismo, então aquilo dali não vai ter nenhum problema. Lembrando que a gente, do mesmo jeito que a alopatia, alguns remédios homeopáticos não devem ser usados durante a gravidez. Mas não a homeopatia. Outros remédios, sim, é até recomendável. Inclusive, tem até remédio para melhorar certos incômodos da gravidez, como o enjoo, né? Os vômitos, tem isso. Tem remédios que ajudam no parto. Então, perto do parto, ele facilita aquela modificação, aquela evolução, né, da gravidez, do fim, tem algumas modificações físicas, né, para que o parto se dê de uma maneira mais tranquila. Então, tudo isso é ajudar na homeopatia. A homeopatia tem para ajudar, né? Doutora Juliana, a gente sabe que uma farmacêutica de um medicamento alopático é bem diferente de um medicamento homeopático. Você pode falar um pouco sobre o dia a dia de uma farmacêutica homeopática? Olha, o dia a dia da farmácia homeopática é diferente. Porque ele vai receber uma receita médica do prescritor, né? Que a gente fala que é a magistral, então é feita para você, não é numa drogaria que você compra e não tem. Várias pessoas tomam a mesma coisa, então vai ser o medicamento com aquele médico que te escutou, então é para você, vem com teu rótulo, vem com teu nome, e na potência e na dosagem que o médico passou. Então a gente tem, dentro da farmácia homeopática, várias matrizes de medicamentos, nesses reinos que eu já falei, e a gente tem um processo de diluição da medicação, que são as escalas, e tem um processo de sucção, que a gente tem um equipamento que faz essa dinamização, esse succionamento do medicamento homeopático. Então, a Esse grande movimento que diferença. Juliana mostrou aí na tela, né, de um movimento de agitação vertical. Então, é tudo controlado na farmácia. E tem também as formas farmacêuticas, né? Que a gente pode, de acordo com a prescrição médica, do que o médico colocou, você pode tomar o medicamento homeopático em glóbulos, em líquidos, em tablets ou pós. Então, essas são as formas farmacêuticas que existem. O prescritor coloca que fórmula ele quer que a pessoa tome, de acordo com o que também ele escutou daquele paciente, e a gente faz essa manipulação personalizada e utilizando uma dessas formas para atender o paciente. Lembrar que a farmácia homeopática, ela é controlada pela Anvisa. Ela recebe a mesma coisa da alopática, ela recebe as visitas, ela tem umas regras a seguir. Então, não é uma coisa jogada, não. Tudo é muito controlado, tudo é muito científico, é tudo explicado, tudo regrado. Então, Ela precisa ter um especialista na área para poder lá ter funcionamento, autorização da legislação e da vigilância sanitária. às vezes equipamentos, né, substâncias lá validadas, então tem tudo isso é controlado. E o tratamento homeopático, ele pode ser encontrado no SUS? Sim, ele pode ser encontrado no SUS, ele tem, existe a UBS Guilherme Abá, que ela fica ali no hipódromo, ela tem médicos homeopatas e ela tem uma farmácia homeopática dentro dessa unidade de saúde, unidade básica de saúde. É necessário passar por um acolhimento, que tem profissionais que fazem lá, nessa unidade, e aí vai ser encaminhado para uma roda de conversa, sobre homeopatia, que se explica um pouco antes aos pacientes, e aí é encaminhado esse paciente para uma consulta médica com o médico homeopata. O médico homeopata vai passar esse medicamento e esse medicamento é aviado na própria farmácia que fica no Guilherme Abá. Nosso problema com o SUS é a quantidade, e nós temos muito poucos a ofertar, né, à população de homeopatas, no Brasil inteiro, né? Não é só aqui em Pernambuco. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aos medicamentos homeopáticos, é só ir nessa unidade de saúde e se consultar com uma equipe, não é isso? Sim, e equipe especializada, é a unidade de saúde básica, doutor Guilherme Abá. É no Prado, é Prado, né? Ali, Carlos Eduardo. Eu No acho que hipódromo. é. Prado é hipódromo. Hipódromo, Hipódromo? É hipódromo, tá. hipódromo. Hipódromo. Então, usuário da rede de saúde do SUS, sim, pode ser consultado. Precisa ir lá, dar o nome, né? E ser chamado e passar por esse acolhimento inicial, que aí vai ser encaminhado para onde esse paciente vai. Ou pelo Aí encaminhamento no é só próprio para o posto de SUS, né? saúde, né? Porque ele vai ser, ele, como a Luciana, depois do acolhimento, aí sim ele vai ser encaminhado para um médico homeopata, que lá nós temos dois, e eles fazem a consulta, a partir deles fazem a receita e tem a disponibilidade do medicamento. E outro caminho é a própria outra unidade de saúde encaminhar por escrito para esse paciente fazer um tratamento lá no Guilherme Abá. A pessoa já ir com o encaminhamento de outra unidade de saúde para o Guilherme Abá. E vocês veem um aumento na demanda, na procura de pacientes para esse tipo de tratamento? Sim, a gente vê. Outra coisa que a gente está vendo hoje em dia, muito timidamente, mas já vem presente, é assim, é o respeito, em encaminhamento de colegas, né, de ir para uma consulta homeopática, porque são tratamentos que não estão evoluindo na alopatia. Então, eles mandam e a gente vê que a partir daí, porque o desequilíbrio principal ainda mantido, então a homeopatia, como ele trata da raiz, ele consegue fazer essa evolução. Certo. E chegou uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Nosso ouvinte Laércio Queiroz. Qual o parecer da homeopatia em relação à vacinação? O Ministério da Saúde, ele quando faz o seu calendário, ele faz um calendário estudado, que não é um calendário à toa, né, vamos dizer. Então, nós como médicos, né, primeiramente, de saúde, nós somos a favor daquele calendário. Muitos acham que tem vacina demais, principalmente fora do calendário. E lembrando, se a pessoa está equilibrada, ela não adoece. O problema é quanto tempo ela vai estar equilibrada. Né? Quanto tempo ela vai estar desequilibrou e ela consegue lançar a mão de um homeopata para equilibrar? Então é importantíssimo para a população em geral que ela tenha as suas vacinações em dia, porque a gente sabe que a maioria das vacinas já salvou muitas vidas, salvou muitas doenças, a polio, por exemplo, né? A gente não vê mais ninguém com nenhuma lesão, nenhuma sequela, né? A raiva a gente tem muito pouco, né? Só aqueles que não foram vacinados, então nem pode desconsiderar isso não. Nós somos a favor desse calendário, inclusive quando vai para os médicos, para mim mesmo e outros colegas, as crianças, eu procuro ver o calendário indicando, orientando. Agora, o excesso de vacina, isso daí a gente tem que repensar. Certo. Bom, e a gente está encaminhando para o final do programa. E antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, uma palavra final. Comece com homeopata e membro do corpo gestor das Associações Médicas de Homeopatia Brasileira e Pernambucana, Carlos Eduardo. É, o que nós vemos hoje em dia, a gente está precisando, é assim, a maior divulgação da homeopatia, da importância dela, dela trabalhar em conjunto, porque a gente precisa de uma rede forte de saúde para transformar as pessoas em saúde. E isso só se dá com apelo popular. Então, para que os governantes se sensibilizem e aumentem a demanda, aumentem a oferta da homeopatia, ou seja, tendo mais serviços de homeopatia, mais farmácias, a gente precisa que o povo, né, peça isso, que o povo exija. Porque eles têm o direito de optar. Eu quero homeopatia, eu quero homeopatia, eu quero os dois de conjunto. Isso a gente não vê. Queria aproveitar também, já na hora, e deixar aqui o WhatsApp da associação, que através daí a gente pode orientar onde a pessoa encontra um homeopata. Então, o WhatsApp é o 99298-8868. E a gente tem o Instagram também da gente, que é Homeopatia Pernambuco, onde a gente, de vez em quando, bota a informação, dá informativo, e também é um meio de comunicação onde as pessoas podem se comunicar com a gente. E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, Carlos Eduardo. Nós agradecemos a sua participação. Agora passo a palavra para a farmacêutica homeopata e praticante dos florais de Bach em Pernambuco, Juliana Cazé. É, eu agradeço a oportunidade de fala, né? E acho que colabora com o que Carlos falou. A homeopatia é uma prática reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Ela é uma prática reconhecida pelo SUS, né? É um direito do usuário do SUS. É, pedir a homeopatia e se tratar com homeopatia, e para que ela seja difundida e trate mais pessoas, é necessário as pessoas pedirem, irem ao médico, fazer essa voz ativa, como o Carlos falou, para se poder utilizar a homeopatia. Então, fico aqui com esse pedido também. Bom, ainda temos mais perguntas, mas não temos tempo para respondê-las. Lembramos que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar sua dose de reforço. Lembramos também que a Prefeitura do Recife disponibiliza medicamentos homeopáticos como tratamentos complementares à terapia convencional. O serviço fica disponível na Unidade de Cuidados Integrais do Recife, a UCIS, Professor Guilherme Abá, que fica localizado na rua Carlos Fernandes, número 73, no bairro do Hipódromo. O telefone da unidade é o 3355-6143. 3355-6143. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi feito por dos estudantes Isabela Cavalcante, sob orientação da professora Paula Reis, nas redes sociais, o aluno João Pedro, coordenação de transmissão em streaming, Igor Cabral, e edição de podcast também, Igor Cabral. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99,9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.